baixo astral só cresce. Não tem céu claro à vista, não. Quem tá de bem padece. O karma sempre volta. Tudo parece que é em vão. A dor alheia é festa. Os dias são tão tristes. Sem previsão de melhorar. Ei, ei! Desgraça pouca é bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça. Ei, ei! Desgraça pouca é bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça. O temporal não passa. O baixo astral só cresce. Não tem céu claro à vista, não. Quem tá de bem padece. O karma sempre volta. Tudo parece que é em vão. A dor alheia é festa. Os dias são tão tristes. Sem previsão de melhorar. Ei, ei! Desgraça pouca é bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça. Ei, ei! Desgraça pouca é bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça. Hey, hey! Qualquer bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça. Ei, ei! Desgraça qualquer bobagem. Ei, ei! Já curinguei da cabeça.